Real como na vida a gente deve ser. Leal e persistente pra poder vencer. O mal presente não irá prevalecer, sinal que as coisas boas vão acontecer. Real como na vida a gente deve ser. Leal e persistente pra poder vencer. O mal presente não irá prevalecer, sinal que as coisas boas vão acontecer. Assim, a vida quis me assim, destrambelhado que só. O que ainda por vir, fazer aqui bem melhor. O pôr do sol traz o fim do dia, pede passagem. A atmosfera do ar, quando já é 6 da tarde. Quem parte rumo à cidade, na mala sonho, saudade, lembrança, ansiedade. Então logo assim vejo. Enquanto eu vou pra janela, ela se apega à novela. Enquanto ela pinta unha sonhando, eu não dou trela. Nessa vida que levamos de forma sadia, convida eu sentir Maria, eu vir a cantar. Como se houvesse magia, nos provocando alegria, anunciando a vinda, realizando o som. É bom na tua voz, o dom dado pra nós, o dom vindo pra nós, alegrando corações sobre razões que eu tenho pra seguir confiando que nessa vida só temos que ser. Real como na vida a gente deve ser. Leal e persistente pra poder vencer. O mal presente não irá prevalecer, sinal que as coisas boas vão acontecer. Real como na vida a gente deve ser. Leal e persistente pra poder vencer. O mal presente não irá prevalecer, sinal que as coisas boas vão acontecer. Não separa o que está no chão. Onde pisa meu pé, nem separa o céu. Onde vai? A gente deve ser leal e persistente pra poder vencer. O mal presente não irá prevalecer, sinal que as coisas boas vão acontecer. Real como na vida a gente deve ser leal e persistente pra poder vencer. O mal presente não irá prevalecer, sinal que as coisas boas vão acontecer. Não separa o que está no chão. Que pisa firme, sinto a maciez da grama, da lama pura e que una força. Sobrevoa a loa, como soa, fica. A brilhanta canta, vice-verso a rima. Céu, chão, tudo na palma da mão. Céu, chão, tudo na palma da mão. Real como na vida a gente deve ser. Leal e persistente pra poder vencer. O mal presente não irá prevalecer, sinal que as coisas boas vão acontecer. Real como na vida a gente deve ser. Leal e persistente pra poder vencer. O mal presente não irá prevalecer, sinal que as coisas boas vão acontecer.